Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Me adapto em qualquer terreno, acostumado com o caos desde pequeno. Disposição pode ir pra que tá tendo. Nós tá imunizado de tanto viver no veneno. Acendo o funk, curto minha viagem, mas pra vacilação nós nunca vai dar base. E o mandadão vem na crocodilagem. Palmeou nós no beco, mas nós já tava de laje. Sou cria dessa porra mó tempão. Eu conheço tudo na palma da mão. E pra quem tiver errado, essa é a visão. Avisa que o certo vai na direção. Minha favela é minha raiz. Aqui nós aprende a língua que a rua diz. E apesar de tanta cicatriz, favela é lugar de gente feliz. Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Se tu não conhece problema, bota a cara pra ver, porra. Tá maluco? E aí, cabelinho? Eu vou chegar pedindo a liberdade. Logo, logo vão se abrir as grades. E dois amigos da comunidade. Não precisa tá morto pra nós sentir saudade. E minha mãe sempre disse pra mim: os meus conselhos é o melhor caminho. Muito se espelhando no Ronaldinho. Enquanto eu na vida querendo ser uma sim. Eu tô ligado na minha responsa. Onde tem leão, não existe onça. Seu alvo se esconde, os cria te contra. O tiro é certeiro, pra onde a mira aponta. De dia, de tarde, noite, madrugada. Nota de pé pra qualquer parada. E vagabundo não entende nada. E a cada guerra que passa, volto mais forte pra casa. Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Ô fé! Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Se tu não conhece problema, tu vai conhecer. Avisa lá que o PPG tá lindo. Onde eu tô passei a fumaça subindo. E as piranhas já pegou a visão. Que o aroma do morro cheirou do balão. Nós tá na paz, tá mó tranquilidade. Família bem, a mina à vontade. Olha de moto pra lá e pra cá. E na garupa várias quer montar. Os morador pode ficar tranquilo. O PPG tá na mão dos amigos. E os amigos tá na mão de Deus. Liberdade para o mano meu. Não passa nada, tá monitorado. Palmeia canto lá do cima embaixo. Cheio de ódio, claro que nós tá. Qualquer parada o pau vai quebrar. Avessa lá, é o PPG, é nós que tá. Aí, ó. A

mas se eles brotar no final feliz, o doce vai ouvir avisando o radinho. Bolsa vai recuar, a laje vou ganhar. O menor troca sinistro, sem pena de apertar. Morador não se assuste quando escutar na hora aquele palalá. Dos amigos aplica e troca, os cria inteligente. Estratégia nós tem sempre, vários bem que viela, muito bem que vários pente. Na hora do lazer, nós também tá pesado. E quem desacredita, vem, vai bater com o carro. Nossa firma tá pesada, senta, toma rajada. Problema e conflito, tá no sangue da Arábia. E aqui nós tá bolado, e eu mando o senhor Rose. Bota o bico pro alto e fala, nossa firma é forte, nossa firma é forte. Bota o dedo pro alto e fala, nossa firma é forte. Aí, se eles brotar no final feliz, o doce vai ouvir avisando o radinho. Bolsa vai recuar, a laje vou ganhar. O menor troca sinistro, sem pena de apertar. Morador não se assuste quando escutar na hora aquele palalá. Dos amigos aplica e troca, os cria inteligente. Estratégia nós tem sempre, vários bem que viela, muito bem que vários pente. Na hora do lazer, nós também tá pesado. E quem desacredita, vem, vai bater com o carro. Nossa firma tá pesada, senta, toma rajada. Problema e conflito, tá no sangue da Arábia. E aqui nós tá bolado, e eu mando o senhor Rose. Bota o bico pro alto e fala, nossa firma é forte, nossa firma é forte. Bota o dedo pro alto e fala, nossa firma é forte. Aí, minha vida serena, assim vou levando, fugindo de problemas e Deus abençoando. Me distraindo como uma criança, junto com os amigos mantendo a esperança. Minha coroa fica de boa, meu maior sonho é te ver sorrindo à toa. Pela minha família, oro todo dia, papai, mamãe, vovó e titia. Sei que tá difícil, mas não é impossível. Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo, superando derrotas como sujeito homem. Fazer minha história no mundo do funk. E cê tão pensando que vamos desistir, avisa lá Mac Davi tá aí, avisa lá Luan Juninho tá aí, avisa lá que o cabelinho tá aí. E tu pode crer, ô fé, que nós vai conseguir. Minha vida serena, assim vou levando, fugindo de problemas e Deus abençoando. Me distraindo como uma criança, junto com os amigos mantendo a esperança. Minha coroa fica de boa, meu maior sonho é te ver sorrindo à toa. Pela minha família, oro todo dia, papai, mamãe, vovó e titia. Sei que tá difícil, mas não é impossível. Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo, superando derrotas como sujeito homem. Fazer minha história no mundo do funk. E cê tá pensando que vamos desistir, avisa lá Mac Davi tá aí, avisa lá Luan Juninho tá aí, avisa lá que o cabelinho tá aí. E tu pode crer, ô fé, que nós vai conseguir. Meu Deus, escuta aqui que eu tenho pra lhe falar. Ultimamente meu joelho nem dobra pra orar. Só nota baixa na escola, nada me faz entender. E sei que não sou o filho que a dona Cláudia quer ter. Nessa vida de ilusão, porra, me deixa bolado. Motivo da minha revolta, me sinto angustiado. Eu ando sem direção, sem foco pra alcançar. Talvez eu ache uma luz que possa me libertar. Meu Deus, eu sei que me entende, mas pra quem tá escutando, deve tá se perguntando o que o cabelinho tá falando. Meu mano, o que eu tô falando é uma verdade escondida, que pra poucos interessa e pra muitos intimida. Tenho sede do futuro, das coisas que tá por vir. Papai do céu, me conceda tudo aquilo que pedi. Feliz eu tô com a minha dona, sempre estarei firme e forte. E que a separação só vem com a porra da morte. Sonho me vendo de terno, ela de vestido branco, filho trazendo aliança. Eu e ela se casando, uma casa muito linda. E uma tarde de domingo, a família reunida. Os verdadeiros amigos, Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Meu Deus, escuta aqui que eu tenho pra lhe falar. Ultimamente meu joelho nem dobra pra orar. Tô nota baixa na escola, nada me faz entender. E sei que não sou o filho que a dona Cláudia quer ter. Essa vida de ilusão, porra, me deixa bolado. Motivo da minha revolta, me sinto angustiado. Eu ando sem direção, sem foco pra alcançar. Talvez eu ache uma luz que possa me libertar. Meu Deus, eu sei que me entende, mas pra quem tá escutando, deve tá se perguntando o que o cabelinho tá falando. Meu mano, o que eu tô falando é uma verdade escondida, que pra poucos interessa e pra muitos intimida. Tenho sede do futuro, das coisas que tá por vir. Papai do céu, me conceda tudo aquilo que pedi. Feliz eu tô com a minha dona, sempre estarei firme e forte. E que a separação só vem com a porra da morte. Sonho me vendo de terno, ela de vestido branco, filho trazendo aliança. Eu e ela se casando, uma casa muito linda. E uma tarde de domingo, a família reunida. E os verdadeiros amigos, Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Jesus Cristo, por favor, fica comigo. Ouça meu pedido e proteja o teu filho. Cadê você? Preciso saber como é que tu tá. Espero que esteja com meu Deus, pois tenho certeza que ele irá te ajudar. Revolta e muito ódio no meu peito quando você se foi. todo mundo chorando. E lembrei de nós dois. O PPG se abalou com essa triste notícia. Uma coisa lamentável, frotou de jodaria. Porque o mano DG, porque logo esse moleque falava com geral e vivia sempre alegre. Jogava bola, dançava e cantava. Um orgulho muito grande pra tua coroa em casa. Mas no meio de tanta tristeza, uma princesa fica. Menina Laila, cuida dela, Larissa. Geral revoltado, porém cheio de razão. Só espero que o meu Deus conforte o teu coração. O Regina Casé, eu mando força pro esquentar. Só não sei aonde para essa tal violência. Sei que tudo nessa vida com certeza passa. Mas 22 de abril, não esquecerei dessa data. Mas 22 de abril, não esquecerei dessa data. Ô DG, cadê você? Preciso saber como é que tu tá. Espero que esteja com meu Deus, pois tenho certeza que ele irá te ajudar. Revolta e muito ódio no meu peito quando você se foi. Todo mundo chorando e lembrei de nós dois. O PPG se abalou com essa triste notícia. Uma coisa lamentável, frotou de jodaria. Porque o mano DG, porque logo esse moleque falava com geral e vivia sempre alegre. Jogava bola, dançava e cantava. Um orgulhão muito grande pra tua coroa em casa. Mas no meio de tanta tristeza, uma princesa fica. Menina Laila, cuida dela, Larissa. Geral revoltado, porém cheio de razão. Só espero que o meu Deus conforte o teu coração. O Regina Casé, eu mando força pro esquentar. Só não sei aonde para essa tal violência. Sei que tudo nessa vida com certeza passa. Mas 22 de abril, não esquecerei dessa data. Mas 22 de abril, não esquecerei dessa data. E aí DJ Mac, e aí DJ Juninho, Luan Davi. Minha raiz, cabelinho tá aí, bração tá aí. Jacaré que dorme, vira bolsa de madame, tá ligado? Aí, tudo doido, meu parceiro, entendeu? Passarada nem pode. O certo prevalece, errado vai ser cobrado, tá ligado? Aí, Vai dar tudo certo, o bração vai soltar a voz. Muita fé em Jesus Cristo que tá olhando por nós. Guerras constantes aqui noite e dia, protegendo um ao outro, somos uma família. Já não aguento mais tamanha agonia desses caras safados fazendo judari. Saudade dos irmãos, saudade do DG. Que falta tá fazendo aqui no PPG? E se tá difícil, ainda vai melhorar. Força, foco e fé pro objetivo alcançar. Oi, no galo eu tô, beleza, ó com o cabelinho. Vendo o visual da laje, tô tranquilinho. Aqui é disposição, nós não tá pra brincadeira. A humildade, a união faz a nossa fortaleza. Tua plata no PPG que tu vai escutar. Rajada de verdade e o palala. O sofrimento que eu passei jamais vou esquecer. Mais que uma rainha, mãe, eu amo você. Fé em Deus. Monitorado, galipa à vontade. Tudo vigiado, nada vai passar. Oito às oito, nó plantando nessa porra. Cheio de ódio pra caralho, nós é vida louca. Dia, tarde, noite, clara até de madrugada. E pedindo a Deus pra chegar vivo em casa. Curioso se pergunta por que nós tá aqui. Mas minha mente vê o crime desde menorzinho. Adrenalina no meu sangue, o coração palpita. É a realidade da vida sinistra. Se for contar com os cria, avisa lá que nós tá aí. Só pra somar, multiplicar, jamais diminuir. Os vacilão da base, os criatas cheios de ódio. E vagabundo pensa que nós tá de óculos. Foi tudo que se passa no QG, o manão já sabe. Nós vai cobrar mancada e o comédia já vai tarde. É o PPG monitorado, vê se pega a fita. Abre o olho, neguinho, e vê se anda na linha. Porque se vacilar, tem bala, passa por cima. Aí, bração, pega cedo cigarro. Traz o isqueiro, traz o bolo, tá ligado? E vamos nesse pica aí. Vai subir um balão. No galo vai subir um balão. Lá no 12 na nova, igrejinha e pistão. Vai subir um balão, vai subir um balão. Na quadra, na segundinha, vete a quinta estação. Vai subir um balão. No galo vai subir um balão, lá no 12 na nova, igrejinha e pistão. Vai subir um balão, na quadra, na segundinha, vete a quinta estação. Eu falo galo, bração, fala pavão. Falo pavão, cabelinho, fala o galo. Tá tudo dois, tá tudo monitorado. Tá tudo dois, tá tudo monitorado. Com o menor do pistão, dedinho, cheio de ódio nesse meu coração. Tô sim, pretendendo agarrar um plantão. E pra amenizar, vai subir um balão. Pra amenizar, vai subir um balão. Cabelinho tá na revolta, mano, que é isso? De rolé com os aliados, pô, é o bicho, é o brilho. Absolute da B12 me deixou ventando. E o Red da B13 veio combinando. Nas ilhas joga, meu mano, pode acreditar. O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar. Nós vai metendo, metendo, sem sentimento. Sem essa de se iludir com coisa de momento. E as piranha, nós pega na marra. Dá pão na bunda e muito leite na cara. Da tropa ganha só piru e porrada. Saiu com nós na cama, é maltratada. E meu Deus, seja louvado nesse louco com mundão. E que caia todos falsos que aperta minha mão. E daqueles que querem fama, eu quero distância. E se hoje eu tô aqui, sou grato às crianças. E que se foda todos que me critica. Se falar mal no fundo, tu me admira. Vou dar-lhe o papo, ver se tu pega a fita. Parou com nós, fudeu, tu virou mídia. Parou com nós, fudeu, tu virou mídia. Pode acreditar, o cara cabelinho é mídia. Oi, pode acreditar, Mac Davi é mídia. Oi, pode acreditar, Luan Juninho é mídia. Oi, pode acreditar, a nossa tropa é mídia. Aí, ó. Com o menor do pistão, dedinho, cheio de ódio nesse meu coração. Tô sim, pretendendo agarrar um plantão. E pra amenizar, vai subir um balão. Pra amenizar, vai subir um balão. Cabelinho tá na revolta, mano, que é isso? De rolé com os aliados, pô, é o bicho, é o brilho. Absolute da B12 me deixou ventando. E o Red da B13 veio combinando. Nas ilhas joga, meu mano, pode acreditar. O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar. Nós vai metendo, metendo, sem sentimento. Sem essa de se iludir com coisa de momento. E as piranha, nós pega na marra. Dá pão na bunda e muito leite na cara. parar. Da tropa ganha só piru e porrada. Saiu com nó na cama, é maltratada. E meu Deus seja louvado nesse louco mundão. E que caia todos falsos que aperta minha mão. E daqueles que querem fama, eu quero distância. E se hoje eu tô aqui, sou grato às crianças. E que se foda todos que me critica. Se fala mal no fundo, tu me admira. Vou dar-lhe o papo, ver se tu pega a fita. Parou com nós, fudeu, tu virou mídia. Parou com nós, fudeu, tu virou mídia. Pode acreditar, o cabelinho é mídia. Oi, pode acreditar, Mac e Davi é mídia. Oi, pode acreditar, Luan Juninho é mídia. Oi, pode acreditar, a nossa tropa é mídia. Olha! Cabelinho, Bielzinho do CPX, puto bolado, minha raiz, entendeu? Aí, pega a visão. Se a vida é louca, sou mais louca ainda. Tô puto bolado e sempre na ativa. Muita ajudaria, me deixa escaldado. Por isso só os cria vai parar do meu lado. Tank exalando, na pista barulhando. E na correria, Deus que tá me abençoando. Vários fica puto que eu sei, vários tem recalque também. Mas eu sigo invicto sem deixar na reta pra ninguém. Cabelinho, neguinho, nós é cria, não é criado, então fica ligado. Neguinho, a guia só menor treinado, que não deixa rastro. Neguinho, nós é cria, não é criado, então fica ligado. Neguinho, a guia só menor treinado, que não deixa rastro. Aí, cê é clima de opera e os fogos instalou. Nós agindo na estratégia, atividade morador. O acesso tá minado, alemão tá palmeado. Senta o azar é certo, tu vai ficar pegado. Eu peço a Lili para todos, irmão. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí, neguinho, menor, pega a visão. Peça Lili para todos, irmão. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí, neguinho, menor, pega a visão. Fé, fé, fé, fé. Neguinho, nós é cria, não é criado, então fica ligado. Neguinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Neguinho, nós é cria, não é criado, então fica ligado. Neguinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Fé, fé. Cabelinho tá aí, Bielzinho tá aí, minha raiz, fé pra tudo, menor. Fé, fé. Eu acordo e olho pro céu e agradeço a Deus por mais um dia. E marco na pista junto com os fiel, meus mano, meus irmão, minha família. Desço pro Caribe pra ficar de boa. Mulheres de verdade, cabelo que voa. Crianças pra todo lado, mas que diversão. Pra ficar mais tranquila, aperto um balão. O fumaça subindo, os amigos curtindo, as ideias fluindo, tudo lindo, meu paraíso. Passo no Leblon e depois Copacabana. De rolê com a fiel, vida de bacana. Vou buscar um traje novo pela zona sul. Partiu Sport Mix, Shopping Rio Sul. Bermudão preto da Oakley, tênis da Lacoste, camisa da Armani, o boné da New York. Perfume Chuanchu é o aroma do moreno. Se hoje vivo bem, nós teve sofrimento. Vida de patrão, como Deus é bom.

G. Nós não vai recuar, ah, ah, nós não vai recuar, ah, ah, ô fé. Aí, passarada é bode, frisou. Eu vou deixar meu coração falar. Sou favelado e não posso negar. Galipa, vão meu mundo, minha raiz. Aqui nasci, cresci e aprendi. Foi vários cria que eu vi partir. Vários privados, aguarda Lili. Mas breve, breve, tá com nós aqui. E todo mundo vai voltar a sorrir. E o que dizer da minha mulher em casa? Que tá comigo até debaixo d'água. Sempre disposta pra qualquer parada. Meu coração é dela e ela tá ligada. E a minha filha já tá pra nascer. Tô ansioso pra ver ela crescer. E dá pra ela o que eu não pude ter. Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger. E pro Xinove, pros Alain Delon. Última forma na vacilação. Abre o olho, toma precaução. Que tu não vai passar batido, não. É o galeão pavão. Falaram os alemão. Tu toma precaução. Que tu não vai passar batido, não. É o galeão pavão, neguinho. Falaram os alemão. Toma precaução. Que tu não vai passar batido, né? Eu vou deixar meu coração falar. Sou favelado e não posso negar. Galipa, vão meu mundo, minha raiz. Aqui nasci, cresci e aprendi. Foi vários cria que eu vi partir. Vários privados, aguarda Lili. Mas breve, breve, tá com nós aqui. E todo mundo vai voltar a sorrir. Da minha mulher em casa, que tá comigo até debaixo d'água. Sempre disposta pra qualquer parada. Meu coração é dela e ela tá ligada. E a minha filha já tá pra nascer. Tô ansioso pra ver ela crescer. E dá pra ela o que eu não pude ter. Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger. E pro Xinove, pros Alain Delon. Última forma na vacilação. Tu abre o olho, toma precaução. Que tu não vai passar batido, não. É o galeão pavão. Falaram os alemão. Tu toma precaução. Só batido, não. É o galeão pavão, neguinho. Fala nos alemão. Noza. Tu toma precaução. Que tu não vai passar batido, não. Pode pegar um fuzil? Não, pô, só depois que passa pela prova de fogo. Qual que é a prova de fogo? Pô, a prova de fogo é de manhã, quando a bala come. Quer dizer, quem sobrevive, quem... É, os fortes sobrevivem, né, mano? Quem tá mais preparado. Um muro, um pedido de proteção de quem está sempre à beira de um conflito. Deus, olhai meu povo da periferia. Cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar. Tem hora agora que a vida é mal contramão. Mas nós não vai desanimar. Na vida nós não pode se perder. Cabeça sempre no lugar. É foda, mano, até pra se manter. Mas nós não deixa desejar. Tô pronto pra guerra. Vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito. Aonde vou, muito amor. Muito amor lá no céu. Tem um amigo meu, tá tranquilo. Ele tá com Deus, eu na pista. Pronto pro caô, demorou. Tô que tô. Tô pronto pra guerra. Vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito. Aonde vou, muito amor. Muito amor lá no céu. Tem um amigo meu, tá tranquilo. Ele tá com Deus, eu na pista. Pronto pro caô, demorou. Tô que tô, demorou. Tô que tô, oh, oh. Aí, cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar. Tem hora que a vida é mal contramão, mas nós não vai desanimar. Na vida nós não pode se perder. Cabeça sempre no lugar. É foda, mano, até pra se manter. Mas nós não deixa desejar. Tô pronto pra guerra. Vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito. Aonde vou, muito amor. Muito amor lá no céu. Tem um amigo meu, tá tranquilo. Ele tá com Deus, eu na pista. Pronto pro caô, demorou. Tô que tô. Tô pronto pra guerra. Vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito. Aonde vou, muito amor. Muito amor lá no céu. Tem um amigo meu, tá tranquilo. Ele tá com Deus, eu na pista. Pronto pro caô, demorou. Tô que tô. Demorou. Tô que tô. Pé fé, aí, Ticão, cabelinho, jeito, Kim, complexo do morro do banco, passarada repode. Tá ligado? Aí, bato no peito e falo mesmo do morrão, sou cria. Não tem por que nós esconder essa porra da mídia. Capacitado, preparado pra qualquer conflito. Não é à toa que meu nome rima com perigo. Tem vagabundo aí na pista falando de mim. Fã incubado é assim mesmo, nunca vai ter fim. Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena. Mas se você quiser caô, a ponte não é o problema. A meta é melhoria, melhor forma pra família. Dou maior valor à liberdade que faltou um dia. Um abraço no meu filho, a saudade do palco. Aquele jogo do Mengão com maraca lotado. Uísque balançada, foda viva sucessada. Na pista tô de meia meia dando a marolada. Ticão e o cabelinho que tá soltando a voz. E quem fecha com certo é só falar que é nós. É só falar que é nós. Jequinho. É só falar que é nós, Ticão. É só falar que é nós. O Gui tá aí. É só falar que é nós. É só falar que é nós. Jequinho. É só falar que é nós, Chicão. É só falar que é nós, o Gui tá aí. É só falar que é nós. E aí, Chicão? Bato no peito e falo mesmo do morrão, Sofia. Não tem por que nós esconder essa porra da mídia. Capacitado, preparado pra qualquer conflito. Não é à toa que meu nome rima com perigo. Tem vagabundo aí na pista falando de mim. Fã incubada é assim mesmo, nunca vai ter fim. Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena. Mas se você quiser caô, a ponte não é o problema. A meta é melhoria, melhor forma pra família. Dou maior valor à liberdade que faltou um dia. Um abraço no meu filho, a saudade do palco. Aquele jogo do Mengão com o maraca lotado. Uísque balançada, foda viva sucessada. Na pista tô de meia meia dando a marolada. Chicão e o cabelinho que tá soltando a voz. E quem fecha com certo é só falar que é nóis. É só falar que é nóis, neguinho. É só falar que é nóis, Chicão. É só falar que é nóis, o Guim tá aí. É só falar que é nóis. É só falar que é nóis, neguinho. É só falar que é nóis, Chicão. É só falar que é nóis, o Guim tá aí. É só falar que é nóis. Aquela fé, tá ligado? Quanto mais fala de nós, mais papá do céu abençoa, porra. E aí, Chicão? Fé pra tudo, porra. Nós que tá na pista, nós que é o controle. É tudo surta, mané. Levanta a mão, papai, papai, papai. Levanta a mão, papai, papai. 24 horas, nota pesadão. Tudo monitorado, menor na visão. E se por acaso a favela alombrar, vai escutar o meu palala. Papum, pode avisar que a tropa tá pra frente. Se vir mandar da chapa, fica quente. Melhor tu nem tentar querer peitar os amigos. PPG, família de psico, é o bicho. Levando na risco que nós tá vivendo. Mente mais criminosa ao passar do tempo. Na sexta cai o PG e o pai já fica Mac balançada. Ouvindo podcast de chefe. Saudade do mano que não tão aqui. Outro lá de dentro, aguardão Lili. Muita fé em Deus que a hora vai chegar. Vai piar o teu avara. Lá é lá. É nóis, é nóis, é nóis. Nota pesadão. Tudo monitorado, menor na visão. E se por acaso a favela alombrar, vai escutar o meu palala. Papum, pode avisar que a tropa tá pra frente. E se vir mandar da chapa, fica quente. Melhor tu nem tentar querer peitar os amigos. PPG, família de psico, é o bicho. Levando na risco que nós tá vivendo. Mente mais criminosa ao passar do tempo. Na sexta cai o PG e o pai já fica Mac balançada. Ouvindo podcast de chefe. Saudade do mano que não tão aqui. Outro lá de dentro, aguardão Lili. Muita fé em Deus que a hora vai chegar. Vai piar o teu avara. Lá é lá. Fé pra tudo, moço, seu moço. E fé pra tudo, moço, seu moço. Bibi, na favela o bagulho é doido. Nós botamos o ritmo louco. É na inteligência que o bagulho anda, nós tá suavão. Disciplina, respeito, postura, elegância, esse é o nosso padrão. O tempo vai passando e nós vamos mantendo a mente no investimento. Nossa vida é difícil, corremos perigo, mas ela tá me protegendo. No final de semana, chove piranha e os cria marola. Tem lazer, tem prazer, quer fumar, quer beber, se envolve com a tropa. Vale na comunidade e os cria na vibe, a novinha não quer mais sair. Sabe que tem sacanagem, que fica à vontade, é a vida, então vamos curtir. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Mib, na favela o bagulho é todo, nós botamos o ritmo louco. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Mib, na favela o bagulho é todo, nós botamos o ritmo louco. É na inteligência que o bagulho anda, nós tá suavão. Disciplina, respeito, postura, elegância, esse é o nosso padrão. O tempo vai passando e nós vamos mantendo a mente no investimento. Nossa vida é difícil, corremos perigo, mas ela tá me protegendo. No final de semana, chove piranha e os cria marola. Tem lazer, tem prazer, quer fumar, quer beber, se envolve com a tropa. Vale na comunidade e os cria na vibe, a novinha não quer mais sair. Sabe que tem sacanagem, que fica à vontade, é a vida, então vamos curtir. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Yeah, fé pra tudo moço, seu moço. Mib, na favela o bagulho é todo, nós botamos o ritmo louco. Zona Sul Acústica, tá ligado? É o trem. Agradecer o mano Batutinha. Valeu, Batuta. Tamo junto naquele pique. Tá ligado? Oh, fé. É Zona Sul 021. Tranquilidade, mais um dia na favela, hoje começou atividade, respeitando as crianças e os moradores. E antes do café, é certo subir o balão. E o sol que radia, ilumina o galho e o pavão. A nossa bicha é muito bela e nego pira. Meu calçadão de ponta a ponta é várias ilhas. Água de coco vendo uma curtida brisa de Havaiana, da bandeirinha. Rapaziada do surf pegando onda. A boa do Big Fernando de Noronha. Rio de Janeiro, porra, é terra de bacana. Do 5 a 12, da mete bronca. Então faz o seguinte, bate o fio lá pro sangue da mata. Dá o toque lá no céu, que trabalho lá no Tabajar. Então faz o seguinte, bate o fio lá pro Santa Mata. Santa Mata, dá o toque lá no céu, que trabalho lá no Tabajara. A tabacada rola solta e esse é o pique. Do caminhão hoje é balão de duas equipes. Nem fala as ilhas com maquinhas de biquíni. Na nossa mesa é de com uísque. E o DJ tocando o cabelinho de novo. E o nosso baile pode ver que pega fogo. Respira fundo que eu tô de perfume novo. Minha coleção do mês de agosto. E pode avisar lá que o nosso bloco tá feliz. Pistão tá reunindo, é tudo que eu sempre quis. E pode avisar lá que o nosso bloco da feliz, tá feliz. Pistão tá reunido, é tudo que eu sempre quis. E o cabelinho tange, aviso o cabelinho tá aí. E o cabelinho tange, aviso o cabelinho tá aí. Oh, fé, fé, fé, cabelinho tá aí. Frisou, vai, vai, não. 021, toma de papo, papo. 021, é Zona Sul, cabelinho na voz. E pode avisar lá que o nosso bloco tá feliz. Batutinha aqui comigo, é tudo que eu sempre vi. E pode avisar lá que o nosso bloco da Veriz, da Veriz. Mac Davi tá aqui comigo, é tudo que eu sempre quis. Luan Juninho tá aqui comigo, é tudo que eu sempre quis. Minha raiz é o bicho, é o brilho, é tudo que eu sempre quis. Oh, fé, fé, fé, com a Veriz aí. Trem demais, esculachou, mostrão. Esculachou, trem demais. Bate palma aí, rapaziada, sem neurose.